tendo as margens da vida, ele andava só. A solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer. A solidão de quem anda cercado de pessoas, mas ninguém o vê. Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. E ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim, ó Deus. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo homem hoje para sempre. Oh, amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao crer, sim. Os dias estão quentes, as noites estão frias. Será que alguém se importaria? Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu? Oh, será que alguém que nunca viu se sente importante se alguém o vê? Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. E ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Adeus, adeus. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao crer. Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração. Ele faz do fraco um campeão, e eu estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos, sim. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo homem hoje para sempre. Amou, ele nos amou, sim, amou, ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao crer, ao crer. Ele nos amou.